Por falar no Eco Museu de Itaipu, estou na linha neste momento com a museóloga Letícia Acosta Porto. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar aí de uma exposição que está em cartaz no Eco Museu de Itaipu, uma exposição em homenagem a um dos nomes históricos da pintura aqui no estado do Paraná? Isso mesmo. Nós estamos desde o dia 17, com a exposição Alfredo Anderson, Traços e Cores do Paraná. E essa exposição segue aqui no Eco Museu até setembro. A pessoa que não conhece o trabalho do Alfredo Anderson, ou que conhece um pouquinho já e quer revisitar, o que é que ela encontra nessa exposição? O que é que está ali à disposição do público? Então, nós estamos com 21 obras, todas originais do artista. E o Alfredo Anderson, ele é um artista norueguês que se fixou no Paraná após várias viagens, né? Ele era filho, na verdade, de um navegador, e aí ele viajava muito pelo mundo. E quando ele desembarcou em Paranaguá, ele resolveu fixar a residência no Paraná. Depois ele se mudou para Curitiba, onde ele abriu a primeira escola de arte dedicada totalmente às artes, né? Porque antes a maioria das escolas eram de artes e ofícios, né? Então não era só dedicada às artes, mas também tinha a marcenaria, né? Outros ofícios. E foi dele a primeira escola que já está há mais de 110 anos em funcionamento ininterrupto. Portanto, uma figura bastante importante mesmo da história das artes aqui no estado do Paraná, o Alfredo Anderson, tema dessa exposição. E para quem quer, inclusive, visitar, como é que pode fazer a entrada para moradores aqui de Foz do Iguaçu e região? Como é que funciona no Ecomuseu? Então, Foz do Iguaçu e região, com comprovante de residência, é totalmente gratuito. Não é cobrada nenhuma entrada, assim como para portadores de necessidades especiais, doadores de sangue e professores. Estudantes e pessoas de 6 a 12 anos pagam meia entrada, e a entrada integral é R$14. E como é que faz até para visitar? Pode ir diretamente no Ecomuseu ou tem que ir primeiro no centro de recepção? Sim, de visitantes? Pode chegar direto na recepção do Ecomuseu. O museu funciona de terça a domingo, das 8 da manhã às 17 horas. Eu quero aproveitar também esse contato, né, para que você explique um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a exposição completa do Ecomuseu, né, o circuito completo ali do Ecomuseu. O que é que o Ecomuseu tem para mostrar para a comunidade aqui da nossa fronteira? Então, aqui no Ecomuseu, o visitante vai encontrar um centro interpretativo da região do Paraná 3, né, da Bacia do Paraná 3. A nossa exposição, ela inicia com uma linha do tempo, onde conta um pouco sobre as primeiras povoações da região, fala sobre a chegada dos primeiros barrageiros, de como o impacto, né, social que a obra da Itaipu trouxe para a região, principalmente para Foz do Iguaçu. Posteriormente, a gente tem uma parte que foca no empreendimento, na obra de construção da Itaipu, inclusive até um espaço onde o público tem a oportunidade de conversar com os barrageiros. A gente sempre tem um barrageiro que participou da construção, participou da obra, e aí ele pode falar um pouco do dia a dia, né, de como que era essa vivência. A gente tem também uma réplica de uma turbina da Itaipu, num segundo espaço. A gente tem uma maquete de toda a bacia do Paraná 3, uma maquete de piso, que é uma das principais atrações, inclusive, do museu. E atualmente nós temos duas exposições temporárias, uma é essa do Alfredo Anderson e a outra é Mulheres Extraordinárias, que retrata um pouquinho de algumas mulheres que foram importantes na história do nosso país, e essa exposição, ela é composta por uma série de gravuras feitas por artistas mulheres também. Isso que é um interessante, né? Além de retratar essas mulheres, elas são retratadas por mulheres. E na área externa? Na área externa, nós temos um dos principais atrativos é o Sansão, né, que é um caminhão que foi utilizado na obra. E também o barco que fez parte da exposição Mimbaquera, né? Da Operação Mimbaquera, que resgatou alguns animais, né, na época em que o lago foi formado. Portanto, várias atrações realmente para conhecer o Ecomuseu. Fica o convite aí para o morador de Foz do Iguaçu que não conhece ou para o morador que quer revisitar, levar parentes, levar amigos. É o Museu de Itaipu, uma das atrações do Complexo Turístico Itaipu aqui na nossa cidade. Eu agradeço a Letícia Acosta Porto por essa participação. Bom trabalho para você e para todos aí no Ecomuseu. Obrigada, Guilherme. A gente que agradece a oportunidade de estar divulgando nosso trabalho e estamos de portas abertas para Foz do Iguaçu, região e também para os turistas que vêm conhecer nossa cidade.